Aqueles nove soldados do gueto que traz no peito a esperança de ser um dia a mudança dos bagulho que tão errado. Tô com o microfone engatilhado, mais um das FARC de bombeta e bombojaco pronto pra fazer estrago. E não tem erro de qual lado da muralha malandro você se encontra. Quem vem do gueto de joelho tá sem tempo até pra se olhar no espelho. E não tá aqui pra te vender o que eu creio. Não, não sou vapor fornecedor pra boy otário. Nem faço isso em troca de algum salário. Ainda carrego na minha mente contundente, sou melhor de um bom guerreiro. E é com todo meu respeito, mas somente aos verdadeiros, que essa canção é dedicada pra cada bom maloqueiro que tá na ira desarmado buscando alternativa pra manter tua mente ativa. Sem trago, não pago dívida sofrida, só trago comigo quem já tá aqui de miliano e respeita a nossa corrida. São 38 mil manos, essa é minha vida. Como na arte, salvador dali. Sobrevivi, vou fazer minha parte pra tentar mudar isso aqui. Infelizmente o mano Ulisses jaz. Já fiz minhas preces pra que tenha encontrado a paz. Perco batalhas mais, com 38 as guerras jamais. Vai, somos guerreiros em busca da nossa paz. Vai, quando tem treta e acontece, os inimigos caem. Só tô chapado de revolta, não é problema mais. Tô me livrando dos tiros, me aliando com os livros. Procura fé pra fugir de muita coisa que é ruim. Eu tô ligado que os pés é povinho, também quer ver meu fim. Tipo assim, só que eu sei muito bem de onde eu vim. Foi bem pior, mas enfim, tamo aí. Somos guerreiros em busca da nossa paz. Mas quando tem treta e acontece, os inimigos caem. Mas eu tô chapado de revolta, não é problema mais. Não tenho escolta, nem por isso eu jogo a vida fora. Trafico ideia, é só assim que meu respeito aflora. Sou suburbano, fadado, fico passado com os fatos. Procura fé pra fugir de muita coisa que é ruim. Mas se o plano tá armado e trepado, nós tá guerrilha monstrativa. Da unida chegar, cada vez mais imponho no rosto a moral. Aliados resistem, quem não é passar mal. É embaçado na quebrada e viver aqui. Tem delinquentes, tem bandidos de sangue ruim. São os aliados. Aliados na ativa se mantém assim. Muitos desfaçam, não persiste, cai antes do fim. Mas aí, vi uma criança lá na vila só chorar e não rir. Vi no seu rosto cravejada, mágoa, isso é ruim. Observei que aqui desigualdade é o fim. LHP é o que falta pra João Zé Povim. Popó no rap cantou, mas só quem é se ligou. Nós não tá errado, João, só observe os fatos. O tanto quanto deturpados. Fico intrigado, sei lá, porque era assim que nós queríamos. Quarto orbital cromada, passateira rebaixada no peão pela quebrada, sem beonas digital. Disqueteira carregada só de rap nacional. Irmão, é muito simples. O som no talo estremece, só toca os hits. Fim de semana no parque, tá aí de sabotagem. Independente de quem, respeito é pros que tem. E na quebrada o movimento não para, as mil e cem vai e vem. Vai perguntando quem tem, nós tá tentando ir além de tudo que não convém. Sair da mira de quem dá o disparo, de bolchevites. Já vi que as ruas passaram dos teus limites. Caminho em frente, felizmente não tem mano sorridente. Tentando viver a vida de um modo sem incidente. Vivam de um medo e a revolta prospera. No berço dentre as belas e as feras. Prefiro assim, sem pó, sem green, sem algo que afins. Assume o risco de correr entre o xerife e o bispo. Na poesia da vida real, entre calibres e refrões, cordeiros virão leões, normal. O que aprendi nos 32 que já vivi foi por coração em cada verso que escrevi. E essa ideia especialmente foi pra te dizer que somos guerreiros em busca da nossa paz. Mas quando tem treta e acontece, os inimigos caem. Mas eu tô chapado de revolta, não é problema mais. Tô me livrando dos tiros, me aliando com os livros. Procura fé pra fugir de muita coisa que é ruim. Eu tô ligado que os pés é povim, também quer ver meu fim. Tipo assim, só que eu sei muito bem de onde eu vim. Foi bem pior, mas enfim, tamo aí, né? Tamo aí. 8 mil manos, que ação. 2013.